Eu não gosto que chama de ela de querida. Não gosta, cara. Não. É uma querida pra mim, não gosta. Olha lá, ela fica puta da querida, vida. Querida é uma expressão muito falsa, né, meu? Sério, querida é a pior coisa que tem. Não, é que nem chamar o homem de fofo. Ai. Ai. Ele é gordo, ele é gay. Olá, meus amigas. Vocês estão ouvindo o podcast Wahreva. Keitan, Wahreva! E aí, galera, estamos em mais um podcast do Wahreva. Sentando aqui na mesa hoje, nós temos o nosso querido Screw na mesa conosco hoje, direto da Alemanha. Eu. Hoje nós temos a presença ilustre de duas meninas na nossa mesa. Camila Tel. Olá, galera, boa noite. E ela não vive sozinha, ela trouxe uma amiga, a conhecidíssima, a famosa Bruna Antunes. Esse é o momento do Jabá? Não. E hoje na mesa tem um cara aqui que é esquisito, que, meu, é o nosso personagem secreto, que vai poder falar tudo e ninguém vai saber quem ele é. E aí, personagem secreto? Boa noite, meus amores. E digo mais, a partir de 5 já é suruba. Ontem foi o dia do sexo, todo mundo sabe que dia 6 do 9 é dia do sexo, é um dia muito sugestivo. O que você fez no dia do sexo? Ah, eu passei comigo mesmo, Anitta. Fiz sexo com a minha mão direita e depois com a minha esquerda e tá tudo certo. Eu trabalhei, cara. E? Você, o misterioso, nada também aí? Nada, cara, nada, nem gripe. Tô pegando. Eu comprei 2 sonhos de chocolate. Gente, Camila, salva essa mesa, Camila. Salva essa mesa. Sexo! Mas, cara, esse negócio de dia do sexo é um negócio recente, né? Não tinha as coisas antes. É uma coisa comercial recente, né? Que não existia. Sugestiva, porém recente. Não, muito. É totalmente comercial. Comercial, você vê a feira de feriado, porque que é motel já tá lotado assim mesmo. Se eu soubesse disso antes, eu teria comprado um consolão, assim, pro meu chefe, colocar na cadeira dele, assim, no dia do sexo. É engraçado que pessoal fala do dia do sexo, não, que tem que fazer o sexo no dia do sexo, o dia do sexo, o dia do sexo. Porra, e os outros 300 que lá vai fumaça do dia, do ano, assim, né? Quem tá no Twitter e acompanha algumas coisas que a gente escreve por lá, pessoal, sim, pirando na ideia de falar, não, dia 6 e 9 é dia do sexo, tem que fazer sexo, tem que ter sexo, e depois, tipo, dia 7, 8, 9, 10, e assim, vai, esquece, né, cara? Aparentemente, cada dia se comemora uma coisa, eu fico até confusa. É verdade. Sobrou o 6 do 9 pra isso. Se você for comemorar realmente tudo, você só vai fazer sexo no dia 6 de setembro. Não vai mais fazer, porque aí você tem que ficar preocupado com foto que você vai tirar pro dia do Halloween, com um avatar que você vai trocar no dia do Halloween, não sei o que, vai sobrar mesmo só o dia 6 e 9. Ainda bem que eu não faço tudo isso, né? Por que que o dia do sexo vem antes da independência do Brasil? Será que antes da independência rolou um bacanal ali, indígena, entre os portugueses? Rolou uma fodidinha de Portugal com o Brasil. O que? Foi a libertação do pau-brasil? Oi! Na verdade, a Bruna tá muito quieta, tá com a boca cheia, Bruna. Fala alguma coisa. Não, eu não tenho que comentar sobre isso. Não tem nada pra falar. Alert! Alert! Top na hora do almoço da empresa, coloca o fone, filho. Não vai tacar isso nas caixinhas de som, vai voar pra tudo que é lado, hein? Tão baixo nível que até o Freud correu. Saxo! A pior coisa que aconteceu, assim, na hora do seu sexo. Eu tava pensando nisso, porque eu tava olhando ali uma pauta, então eu acho que com certeza, sem a menor dúvida, foi um cara que disse eu te amo, bem na hora, assim, tipo, oi, sai daqui, não fala isso nessa hora, retardado, sabe, isso foi terrível. Eu não vou falar as coisas escatológicas, eu vou queimar meu filme antes de vocês, então. Pô, teve uma menina que me falou a mesma coisa, isso, numa conversa paralela, que a pior coisa pra ela era alguém falar eu te amo na hora. Não, a menos que já tenha 20 anos de casado, já tenha 3 filhos, cara. Fora isso. Há quem defenda que eu te amo abre pernas, né, cara? Abre pernas, né? Você fala pra mim, né? Ela sai correndo o máximo que ela consegue pra longe de você. Ela alonga, cara, alonga. Até abre, né? É um exercício pra coxa incrível. Olha, realmente deve abrir pernas, mas só que na hora é... Fecha a perna. Secante, não, secante vaginal, né? Secante vaginal? Fala aí, Camila, uma coisa que aconteceu bizarra com você no ar. Ou a pior coisa que pode acontecer com você, que não pode acontecer nessas horas. Pô, não, eu te amo, já brocha tudo. Secante vaginal. Ai, acho que não aconteceu, mas acho que se acontecer, acaba sendo um tapa, depende, assim, bem um tapa na cara. Tem quem gosta. Não, mas eu não gosto. Tem tantos lugares pra bater, ainda mais no meu caso. Como é que é? O cara não fala na cara? No meu caso? Como é que é, Camila? Tanto no meu caso. É grande o pandeiro, então. Fala aí, Screw. A coisa que pode acontecer é a mina bocejar. Cara... Já aconteceu isso com você, cara? Cara, o que aconteceu comigo foi ainda mais trash. Se a gente vai só bocejar, eu tava de boas. Peguei uma mina que não sabe transar, cara. Eu tava com uma mina linda. Eu não tem como imaginar, assim. Era tipo filé mignon, tudo ali em cima, carne das boas. Aí chegou na hora, a mina apareceu uma boneca de pano quente. Se vira aí, negão. Não se mexia, tá ligado? Quando estiver gostando, a gente para, vai dormindo de boa, não pega nada. Não, continua que tá bom, o braço. Beleza, né? Foi horrível, cara. E aí você pediu de volta pra ela ou não? Ah, deixei 20 conto na cabeceira da cama. Era rodadinha, né, mano? Tinha 30 anos. Ah, tava larguinha, pô. É, mas, pô, 30 anos na cara e ainda não manjava da arte. E você, o personagem secreto? Cara, além dessas mina freak aí que curte uns jab direto cruzado, cara. Acho que a mais bizarra, velho, foi uma mina que... A mina virou assim, me chama de gatinha. Que gatinha, a mina começou a miar, brother. Te juro, velho, a mina começou a miar e eu não conseguia parar de dar risada, cara. Acabou ali, brother. Acabou ali. Já aconteceu assim, da pessoa desmaiar, velho. Já aconteceu da mina desmaiar, velho. Já aconteceu. Eu já até imagino a cena, né? Me bate, pum! Só que ela não falou, cara, tava apagada já. Bati sem permissão. Cara, você tá chapuletada na cara pra acordar, que aí quando ela acordou, o que aconteceu? Aí eu falei, você apagou, mano, só isso. A gente deu um mata-leão na mina. Não foi. Vou relatar o fato. É bem perigoso vocês que estão aí do outro lado ouvindo. Cuidado com o hidro, tá? Hidro é um negócio muito trash. A pessoa foi lá e foi esquentar a hidro, tudo, e botou só água quente, cara. Ficou uma sala no quarto. E aí, apagou. A mulher desligou, cara, que ela foi pra hidro e tal, tomou banho. Quando ela saiu, ela chegou na cama e pô, desmontou ali. Eu falei, puta, morreu, velho. Puta. Tava com uma guria no sofá, né? Tava com um passo forte e foi evoluindo até o parceiro, né? Tava esperando, mas legal. E aí, puta, mó problemático que a gente tava num sofá apertadinho e tal. Eu tava deitado sobre o meu braço direito. Só dá um detalhe pra galera que não te conhece. Quanto você mede de altura? Eu tenho 1,87. Continua. Ah, a mina também era alta, tinha 1,75 por aí. Puta. Aí, firmeza, tava no sofá e a mão esquerda trabalhando pra tentar tirar o sutiã da mina. Cara, que sufoco! Foi assim uma luta de uns 20 minutos pra conseguir. Pra desatar um sutiã? É, só com a mão esquerda. Tenta pra você ver. O sutiã é uma invenção do demônio, cara. É anti-homem aquele negócio. É por isso que hoje em dia tem aqueles de imã na frente, né? Então, cara, aí que tá o detalhe. Eu tava procurando atrás, mas o fecho era na frente. Era uma lingerie da hora da minha. Ela tinha dois corações entrelaçados nas costas e pelo tato eu achava que era a porra do fecho. E aí, tipo, depois desses 20 minutos a menina me olha, pô, tá difícil. Aí falei, pô, tá, meu, tem manual esse sutiã aí, alguma coisa, tem trava, interlock, não sei. Tem segredo, ela deu risada, pô, tenta mais um pouco. Aí tentei mais um, desisti. Aí falei, calma aí, aí dá uma afastada, pegou na frente. E era o maior segredo mesmo, você tem que puxar o negócio, torcer 90 graus e tirar. Pô, se você não queria, meu, não botava, era só falar, a gente nem começava. É, ela que teve que tirar, meu. Sexo! Fetiches, cara, fetiches, vamos falar de fetiches. Meninas, vocês têm algum fetiche? Eu não vou falar primeiro agora, falem vocês. Camila, fala aí. Vocês estão muito quietinhas, vocês duas, vocês estão fazendo? Falem vocês primeiro. comissárias de bordo, vulgo aeromoças, secretárias. Secretárias é uma interessante. Comissárias de bordo eu acho bem interessante. E, meu, me fala um moleque que nunca teve um tesão numa professora. Cara, tudo começou com a professora Helena do Carrossel, cara. Filha da mãe, culpada foi ela. Professora, até na faculdade esses dias eu tava namorando a professora e aí rolou uma ceninha que ela foi tirar a blusa assim. Pô, nada demais, ela tirou a blusa e já comecei a comentar com os camaradas. Pô, imagina ela tirando o resto e. O melhor foi imaginar a cena, ela tirando assim a blusa, tava toda sensual. Não quero ler os whispers de fundo aí. Foi de matar mesmo. Sexo em elevador, cara. Sempre quis fazer. Eu acho muito foda. Sempre que eu... É foda fazer. Eu sou meio que o mestre dos lugares públicos, assim, cara. Eu sou meio retardado com essas coisas. Isso é secreto. Ah, cara. Elevador, escada de incêndio. Ixi. Olha, eu tenho uma história de um amigo meu que não aconteceu comigo. Eu não tive a moral. Mas eu tenho histórias de um amigo meu que eu vou relatar aqui, que ele fez um parque de Ibirapuera, velho. Eu não sei como. Nibira, de noite só tem gay, né, velho? São um monte de arbustos mexendo, assim, dá medo, né, mano? Os arbustos criam vida à noite, Ibirapuera. O quê? O quê, rapaz? Dá medo de noite. Dá medo e a pessoa conseguiu fazer uma lá. Tá entregador de pizza, eletricista, esses caras que vêm arrumar a parte hidráulica, assim, tipo, o cara que vem arrumar o chuveiro, sabe? Essas porra, coisas. Porra, cheiro assim, tá? Mecânico! Os caras que vêm arrumar coisa em casa é vulgo gordão, 120 quilos pagando cofrinho, né, velho? Olha, os que vêm aqui arrumar aqui em casa não são assim. Alô, coitada, a Bruna tem tesão no Village People. Exatamente. Com relação a lugares, assim, elevador, com certeza. Cemitério é um lugar que é um pouco, né, fora que do comum, isso, assim, véio? Né? Estado elevador, eu tô solteirão, hein? Não pega nada. O quê? Pode matar o que isso, gente? Não tem elevador no prédio. Só uma ideia, né? Só. O pessoal do blog já tentou fazer a campanha pra arrumar namorada pra você. Você não vai querer investir agora que você tá na Europa, né? Faça meu favor. Camila? Bombeiro. Cada mangueira, bombeiro. Né? Ui, bombeiro é tudo. Exatamente, com todos os clichês que vocês imaginarem. Arquiteto. Isso tem a ver com o TED, eu ia dizer, né? Isso é totalmente a ver com o TED. Totalmente real, I met your mother. Pedreira foda. De obra, meu. O cara pintando tijolo lá. E aí, vamos dar uma piscada nessa parede aí, mina. Que nojo. Cantada de pedreira, mano. Muito fofo. Planilhas, assim, aqueles desenhos que eles fazem, assim, você chega e derruba tudo aquilo, sabe? Imaginando esse tipo de coisa. Assim. Tinha uma amiga minha que deu muita risada. A gente chegou pra ela assim: pô, você tem uma fantasia. Uau, como seria seu personagem? Ela falou: pá, não pensou assim. Ranger vermelho. Mentira. Como assim Ranger vermelho? Nossa, que cara do Power Rangers da primeira temporada. Muito gato. Dragon Sword, Mastodon, Pterodactyl, Triceratops, Saber-tooth Tiger, Tyrannosaurus. Cara, eu tô desanimado quando eu vou nos hospitais assim. Enfermeira é uma coisa interessante e tal. Quando você vai na faculdade, você tem todas aquelas garotinhas bonitinhas, andando de branco pra lá e pra cá. Mas quando você vai no hospital, cadê? Sumiram, velho. Acho que elas entram no hospital, passando um portal, vira uma tia gorda. Cara, você tem que ir tipo no Albert Einstein. Felipe Panes. Ah, entendi. Não pode ir no SUS, então. Sexo! É, já aconteceu com vocês alguma vez assim, tipo, de rolar um sexo, meu, puta, uma porcaria, cara, uma porcaria, fala, mano, que horror. Óbvio que já, mas tipo, sexo mesmo ruim é bom. Então, eu entro nesse mérito, porque pra nós homens, quando é ruim, é bom. Mesmo assim, é bom. E pra vocês? Pra vocês, meninas. Se o cara é idiota e acha que... Se o cara não sabe fazer as coisas e ele acha que ele sabe, daí sim é uma merda, pega a roupa e vai embora. Mas, tipo, se o cara é humilde, não sabe nada e diz, ah, me diz como fazer as coisas, daí até pode ser bem frutífero. Pode ser, né? Não que seja sempre. Enfim, foi o que eu tive de experiência. Camila? Pegar pra criar mesmo. Não, é só botar as aulas de didática, no meu caso, né? Botar as aulas de didática em prática e dá tudo certo. Pois é, só que às vezes o cara é totalmente escroto e acha que sabe tudo e não sabe nada, né? Quando eu rolou nada assim com você e fala, puta, não rolou, não dá, não tem aquela química. Claro que já, óbvio que já. É isso que eu quero saber. E depois, se dá aquela pensada, fala, meu. Não, pega a roupa e vai embora. Boa vida. Na lata, sim. Sim, né? Porque é inevitável, a pessoa vai saber que deu merda, que não tem nada. O cara larga a mão de ser tonta, ela pega a roupa dela e a dele também e leva embora, né? Esqueci o arroz no fogo e vai embora, ou tipo, nem fala nada. Pra que desculpinha, gente? Pra que desculpinha que é isso? Não tem necessidade. Pô, eu sou uma política, eu tô com aquela mina que não sabia transar, então deu uma enrolada e tal pra... Porque homem é foda, né, meu? Eu transei com a mina não sabia nada, parecia uma boneca, mas ainda assisti, ainda saí com ela uma segunda vez. Então, mas é porque você é um homem. O homem tem aquela necessidade de terminar, a mulher não tem. Mulher, se não tiver o emocional dela, se ela não estiver tranquila no clima ali... Você pode fazer o que você quiser, brother. Não vai adiantar, não. Cara, a segunda vez foi até melhorzinho, mas não dava, não, cara. Ah, rolou um replay, então. É, rolou. Tava saindo muito caro. Ô, Screw, você podia ir numa casa mais barata, né, pô? Ele tava pagando mesmo. Pô, era mó rolê, mano. Vai gasolina, vai... Tinha sinuca na casa? Pô, aí tem o bar, já tomou um negócio. Eu, 100 pau a diária no hotel. Ah, foi grana, cara, pra uma foda bem ruim. Pô, teve uma vez que eu gastei 1,50 com vodka. Meu, foi fenomenal. Foi uma vodka horrível. Foi vodka de 1,50 com aquela caipirinha em pó. Justificou o estrago do seu estômago, meu filho? Eu ainda tinha pique pra tomar essas coisas, agora o fígado tá mais... E aí não existe mulher feia mais, né, mano? Tá tudo bem, tá tudo legal. Até que no próximo assunto da pauta de suruba, então eu já vou iniciar aí, porque foi meio que uma suruba, né? Tava três casais. Vou falar só os codinomes das minas, né? A loira, tá fenomenal. Tinha a peixe. A peixe. Ah, porque a mina era de Santos. Tinha a mina que a gente chamava de lasanha. Nossa. Lasanha, só come no domingo. Não. O negócio é mais de sexo do que lasanha com coca. Por isso que a gente falava que era lasanha. E a mãe do camarada viajou, deixou a casa vazia. A gente ligou pras minas. Pô, a gente era todo uns fudidos com 17 anos. Então rolou vodka de 1,50, caipirinha instantânea. Um vinho branco seco que eu tinha lá na adega. Aí eu lembro que eu fui e queria, porque queria transar no quintal do meu camarada. Tava eu e a peixe. E o cachorro. Mas apareceu todo mundo lá e virou aquela putaria, né? Troca de casal e todo mundo pegou todo mundo bebeu, todo mundo dormiu pelado, foi suruba mesmo. Calígula, realmente Calígula. Suruba não, o máximo que rolou foi um manage. Tem outro cara. E o namorado dele. Foi eu, uma amiga dela, uma amiga minha e uma amiga dela. Foi uma experiência bacana, foi legal ali. Mal ali, mal aqui, pega de um lado, pega do outro. É interessante. Se um dia tiver oportunidade, aproveite. Meninas, algumas de vocês já fizeram isso? Sem comentários. Não, sem comentários não. Pô, por que não disseram pra esconder meu nome então desde o início? Daí eu falava. Não, eu sou egoísta pra essas coisas. Não, a coisa não flui com tanta gente em volta. Não, não consegui mesmo. É horrível. Toma uma vodka de 1,50 que você vai ver. Quase milagre. Cara, eu não tomo vodka, eu só bebo uísque. Não dá. Não tem jeito. Nem com uma garrafa inteira. Não dá. Ó, o nome é Leonope. Cara, tinha uma promoção. Eu acompanho às vezes essas promoções do Twitter, né? E no dia 6 tinha duas promoções para duas casas até famosas aqui de São Paulo. E assim, você podia, era quem ganhasse podia levar mais quatro pessoas. Imagina a situação. Tem um amigo meu que ele define bem o que que é realmente se você fez o manage ou não. Ele faz três perguntas básicas. A idade das duas somadas dá menos do que 60 anos. O peso das duas juntas dá menos do que 160 quilos. Você precisou pagar uma das duas? Você responder não para todas as perguntas, então você fez. Sexo casual. Rola sexo casual, termina a balada. Homem é mais fácil, né? Homem tudo tem vergonha, né? É bom assumir. Homem já beija a menina e fala, ah, te pego. Para as mulheres, cara, rola, que a mulher é cheia de frescurinha, assim, ah, não, não vou curtir esse momento, eu vou frear mesmo, vou sair, vou marcar um telefone com ele e dar um rolezinho. Aí se rolar, se pagar um vinho, uma caipirinha, um vinho 50. Acho que não é questão, assim, de frescurinha, né? É que tem aquela diferença de homem e de mulher. Tipo, o cara quando pega a mina, né? Pega a mina da primeira vez que conhece, já consegue. Tipo, o cara é o fodão, é o pegador e tal. A mina que se vai a primeira vez é vagabunda. Sem entrar no termo da sociedade. Tem muita mina que não concorda, que não quer, por causa disso, que vão pensar, que vão falar, sei lá. Não, tô falando de sexo casual, tipo, por tesão mesmo, né? Tipo, pegou, tem uma pegada legal, o cara, puta, acho que rola. E aí, vocês freiam, vocês vai de boa? Ah, não chegou, comigo assim nem chegou a acontecer isso. Sempre tem aquela velha história, né? Ou, no caso, não no restaurante japonês. Mas primeiro vai jantar, fazer alguma outra coisa, pega o telefone pra falar no outro dia. Então não chega a ser classificado como algo casual, né? Na primeira vez, tá bom. Mas não rola assim, aquele tesão incontrolado, de, não... sei lá, ficou com um cara uma vez, sei lá, meu Deus, eu não aguento. É porque eu nunca encontrei nenhum bombeiro. Boa saída. Eu acho que a Camila, depois do podcast, vai botar fogo na casa dela. Só pra que liga fogo. Cara, e o pior é que eu moro pertinho de uma base. Eu acho que esse tipo de coisa, sim, acontece com meninas que estão numa fase destrutiva, sabe? Tipo, acabou o namoro, tá com a autoestima lá no cu do cachorro, daí vai primeiro que aparece, vai, entendeu? Só que eu acho que se tu tá bem contigo, não vai acontecer a primeira vez. Respondi, não respondi, né? Essa é a minha opinião, ponto final. E vocês dois, mercado? Eu já sei a resposta, mas tudo bem. Fala aí pra quem quiser ouvir. É, tipo, é obrigação do homem ir até onde dá, né? Ir um pouquinho além. Obrigação do homem. É obrigação, meu. Você vai até onde. Você vai até o filme. Como destruir o seu filme em podcast, velho. É o esperado do homem, até onde dá. Você vai até o filme, não, né? Você ainda tá sem namorado? Não, tô com rola no Brasil. Até ela ouvir esse podcast, né? Ela nem sabe que. É alemã? Ele tem vergonha de falar pros rolos dele que ele escreve pra um blog. Se fosse um só, tava escrevendo pra dois blogs. Eu vou ser bem curto e grosso também. Rola e já rolou. É isso. Eu sou mesmíssima opinião. Temos aqui na pauta um assunto que é tipo trash da mulherada, assim, que algumas fogem, outras não encaram, outras encaram de ré. Sexo oral. É o tabu da sociedade, né, velho? O jeito tá na pauta aqui, ó. Tem caras aí que, tipo, pilham, né, cara? Tem caras que não fazem questão, mulheres que gostam, mulheres que não gostam. Na mesa aqui, quem quer falar do tema? Pô, eu nunca deixei fazerem, não. A sua mesma ideologia de vida. Pra vocês, a pergunta é inversa, seus trouxas. Eu tinha uma amiga, eu não vou dizer o termo. Cara, foi uma época legal que ela era mais velha, tipo, tava com 20 alguma coisa, ela tinha uns 10 anos a mais. pô, mó corpão legal e tal. Fez sexo, assim, durante um mês, quase todo dia. Ela morava bem pertinho de mim, então chegava à noite, já entrava no Messenger, batia um telefonema e já era. E ela nunca regulou, cara. Se eu quisesse, tava lá. Era só chegar junto. Ah, sim, tipo, um sexo... livre acesso? É, livre acesso. Era... No começo foi interessante e tal. Você... Primeira mina que não fez cu doce pra... Com perdão, trocadinho. Pô, era da hora. Primeira vez foi legal, cara. Era da hora. Depois meio que você perde encanto, na moral. Sexo tradicional, entre aspas, né? É mais interessante. Pode crer que pra ela, principalmente. E como é que se não rolar um sexo anal, não tá completo? Pode me excluir dessa lista. Não rola? Não. Nunca precisei de sacrifício. Na verdade, nunca precisei de sacrifício. Então, eu só tive um namorado que demonstrou interesse nisso. E eu, na época, disse que achava que não era legal. E daí foi isso, não aconteceu nada. Tem formas de compensar a pessoa, né? Mas é aquela sensação de, pelo menos no meu caso, era a sensação de dominação, meio fetiche assim também. Você se sente o macho alfa na situação. Então, é meio fetiche, assim. Não é nem muito pelo prazer específico, mas é mais pelo ego mesmo. No meu caso. E cara, você curte esse lance de dominação, começa a fazer um jiu-jitsu, velho. Se for com umas meninas, até rola jiu-jitsu. Já fiz, assim, deixei fazerem, mas já fiz. Que isso? Então, eu não sou um dos maiores apreciadores disso não, cara. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas que são melhores. Se quiser, eu não ligo fazer, mas eu não acredito. É, já tá pelado, já tá lá. Já tô aqui, você já tá aí mesmo. E assim, não é um dos lugares mais agradáveis também, né? Feita uma devida limpeza no ambiente, digamos, né? Ah, cara, eu... Real, eu curto mesmo. Não faço aquela questão absurda, não. Se eu tiver, eu fico de bico o dia inteiro, cara. Eu curto. Se soltar, eu tô pegando. Preguiça nenhuma quanto a isso. Pra mim, tá tranquilo. Eu concordo com o também em outras formas de tortas legal sem ter isso. Você concorda com quem? Com um amigo meu. Engraçado que o único pi do podcast não vai ser uma palavrão, né? Porque você fica lá, ele lá, relaxa, aí quando ele relaxou, aí sim você vai e penetra metade do dedinho. Lambuza todo ânus, lambuza o seu dedinho, lambuza todo ânus, lambuza o seu dedinho. Encostou, penetra o dedo inteiro, lambuza o dedo, encostou, contraiu, relaxou. Ai que susto, encostou, contraiu, relaxou. Ai se fosse o meu. O que eu tenho para fazer para os meninos é bem simples. Os preliminares são importantes ou não e quais especificamente vocês curtem mais? O preliminar é praticamente o sexo, é a parte que dá todo o ritmo que vai ser. Sexo não é só tipo, penetração. O preliminar para mim é o mais legal do ato. Que não pode faltar sexo oral. Se tiver sexo oral, aí sim eu fico de bico, deixo 20 conto na cabeceira e vou embora. Cara, não é demagogia não, mas eu sou um fã incondicional de preliminares. E isso aí que o Screw falou mesmo, é o que dita a emoção do momento, né? Pô, se você for ver, tipo, é o mais da hora, onde você tá com a mão naquilo, mão no peito, peito na cara, por aí é... Como diz uma amiga minha, ela fala assim, se hoje tiver, investe na preliminar, come bastante banana pra não dar câimbra na língua. Bela dica. Existem preliminares e preliminares, né? Porque ali dita todo o ritmo do que vem depois, assim. Aquela pegada forte, aquela pegada mais calma, aquela falta de tempo, sem tempo. Ali você consegue estudar em algum... minutos ali a pessoa que tá com você, entendeu? Como ela gosta, do jeito que gosta, a pegada que tem que ser. Ali, pelo menos comigo, eu consigo fazer essa leitura, assim, da pessoa. E ali, né, muito beijo, muito chup. ocupada, muito pilo na mão, e se vai, cara. Se não tiver isso, não rola legal. Assim, imagina um fósforo. O momento em que você acende, vai acender uma fogueira. Preliminar pra mim é o momento em que você acende o fósforo. Se não acender, não tem nada. Simples assim. Pra vocês, tem uma certa importância. Assim, tem, claro, toda aquela questão de vídeo, você vai olhando, quais são os gestos, os movimentos que você tá fazendo, mas se você não tem aquele início, assim, é aquela coisa mesmo. Eu fósforo. Se não tem fósforo, não tem fogueira. E eu perguntei isso pra vocês, porque, assim, tem caras que não gostam, não faz isso. Eles são exceção à regra mesmo. Não acho, cara. Não acho que eles sejam exceção. Eu acho que tá, tem uns caras que cansa, sabe? Ah, que merda, já tá encharcado. O que que tu quer ainda aí, sabe? Tá? Entenderam, né? Sabe, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas mistificaram, assim. Porque às vezes, porque eu lembro, assim, de nos meus namoros mais longos, só o olhar, assim, já era o suficiente. Tipo, no corredor mesmo, aquela loucura. Tira só um pedaço da roupa e, sabe? Isso já era o máximo, assim. Muito melhor do que, horas lá se esfregando. Sabe? Enfim, eu acho que cada casal tem sua dinâmica e tem o seu tempo, sabe? Eu acho que as pessoas falam que preliminares são tão importantes, assim, acho que são importantes quando as pessoas não se conhecem. Preliminar é um olhar, como você falou, é pouca coisa mesmo, mas eu prefiro fazer sexo com tempo mesmo, assim, sem se preocupar com horas. Cara, por isso que eu gasto a maior grana. Sexo! Meninas, a pergunta que todo mundo já fez: tamanho é do crânio, é importante? Então, cara, tipo um jumento, ou é só visual lance? Não, o que as mulheres falam em todas as revistas, que tamanho não é importante, é verdade, não é importante. O que é importante é diâmetro. Ou seja, a mulher não gosta de vara de pescar. Isso é verdade. Uma amiga minha que falava assim: importante não é o tamanho da varinha, mas o que ela faz. Só que o namorado dela era japonês, então a gente achava isso mais como uma defesa do cara, né? Quem vai ter um gordinho do que ter um altão magricela? Depende, o importante é saber brincar, né? Não adianta também você ter uma vara enorme e não saber brincar com ela. E a questão que a Bruna falou, eu dou total razão. O diâmetro é mais importante que o comprimento. Já rolou com vocês, assim, alguma vez de chegar na hora lá, quando baixou a cueca do cara, fala: vigi, mano, lascou. Na verdade, já aconteceu pior do que isso, né? Colocar a mão dentro da calça e, putz, que decepção. Cadê você, menininho? Mostra a carinha pra titia. Que porra é essa? Meninas, depilação masculina, o quão importante é. E pros caras também, você já pegou uma Claudio Hanna da vida. Mesmo se vergonha se vocês se depilam, como vocês fazem também. Porque depilação masculina é meio trash, assim. Eu quero responder por último essa. A resposta dele vai variar de acordo com a nossa. ninguém gosta de um Tony Ramos, né, gente? Vamos combinar. No mínimo o cara tem que cortar ali o comprimento, sabe? Tipo, se não quer depilar assim de verdade, como as meninas fazem, pelo menos corta, sabe? Porque é o mínimo. E óbvio que, tipo, mulher que não se depila, desculpa, mas é muito relaxada, sabe? É isso que eu acho. Como dizia o poeta, né, se estilo Claudio Hanna, é como você chupar uma manga, cara, com aqueles fiapinhos no meio do dente. Que nojo. Complementando aí o que meu amigo secreto falou, eu acho que higiene é fundamental, cara, todos os aspectos, cara. Não dá pra você pegar uma menina e você tirar, tem manga aquela cena do American Pie, tá ligado, cara, baixa a calça, um tapetinho bacaninha, e do cara também, cara, acho que não é nada demais não, cara. Se cuidar lá, dar uma parada nos pentelinhos, que é saudável e faz bem pra visão. Assim, eu vou falar no meu caso, cara. É skinhead, tanto pra mim quanto pra ela. Não precisa depilar, tipo, outras áreas, né? O que as moças acham disso? Tipo, homem depilado, quer dizer, eu acho que assim, no peito é legal, sabe? Dá uma experiência tátil melhor, assim. E, tipo, tem uns caras que são peludos no braço, assim, tipo, na parte de cima do braço, sabe? Esses pelos estranhos, assim, eu acho que é legal dar uma cortada, assim. Mas, tipo, a perna não, né? Perna de homem tem que ser cabeluda mesmo. Tô com vergonha ali. lembrei, assim, que foi de dois caras na academia conversando sobre depilação, cara. Ah, estranho, hein, mano? Puta, que merda. Esses caras na academia, geralmente, os caras fazem mesmo, né, velho? Eu não acho bacana, pra real, eu não acho bacana, não. Eu também não. Eu só, tipo, além de áreas íntimas, eu aparo a axila. Aparo, não depilo total, não. O cara usando a regata ou camiseta e aquele pelo saindo é a coisa mais nojenta do universo. É, então. Pelo nas costas, cara. Pelo nas costas é esquisito. Ou então, cara, sobrancelha grande, assim, mano, é monocelha também. Tipo. É, monocelha é suave. Tem mulher pelo também, que não faz a perna, que não faz a axila, aí é foda pra ele, assim. Eu, não, eu vou contar uma história pra vocês quando eu era moleque, né, escola, assim, tipo, eu ia de busão pra escola e voltava de busão. Na volta, tinha um monte de gente no de colégio, diversos na né, busão, tinha uma moreninha que era a coisa mais linda, assim, todo mundo parava pra ver a menina no busão. E num belo dia de sol, busão lotado, que puta fervo, né, busão, pode moleque zoando, falando. E a menininha entrou assim, parou o busão, tipo, não, puta, para que é meio no busão. E ela tinha que ficar em pé, porque não tinha lugar. Então ela foi fundo do ônibus, foi vindo, e a gente sentado no a minha escola, a primeira das outras escolas que pra pegar o busão. E, cara, quando ela levantou o braço, velho, tinha uma aranha embaixo do braço dela, manja. Ali acabou toda a imagem da menininha, que era o fetiche do mundo, pegar esse cara, que nojo, velho. Ou tão perna também, né, minha menina que eu olhei pela perna também. Me lembra, tipo, os caras de torresmo, manja. Ai, que nojo. É como aquele torresmo em fadinha do seu Figueira na padoca lá. Eu tenho a mesma sensação, assim. Sexo! Já foi comprar caíssimo ou tal? Velho, tá aí que tem uma história muito engraçada disso aí, mano. Eu já fui na farmácia comprar um caíssimo uma vez. E aí, lógico, a menina roxa de vergonha. E eu fui comprar a pomadinha lá, o caíssimo. Cheguei no caixa, fui pagar, o cara olhou, passou uma vez, não pegou o código. Passou duas, pegou o código. Passou na terceira, não pegou o código. Na quarta, ele gritou lá na farmácia, levantou o bagulho na mão assim. Eu quero tomar uma coisinha. Ô, mano, qual que é o código do caíssimo? Pensa a farmácia inteira ali. Menina olhou pra mim e o cara com o cachorro na mão. Bizarro. Ah, mas, meu, eu não liguei, né? A menina saiu bem constrangida, assim, né? Porque não foi tão fácil depois disso, não. Teve uma vez que eu tava na farmácia, assim, e já tava de noite, já era meio de madrugada, né? Tinha de atendimento 24 horas da farmácia, que é uma porta de vidro, né? Você coloca o dinheiro na gavetinha, o cara gira um negocinho de produto. Aí eu cheguei no vidro, assim, você tem a reserve tamanho large, cara. Ah, peraí. Foi lá, voltou com a caixa lá pra ver, né? Falou, não, essa não. Qual que é? Ah, aquela aí. Tipo, um espaço na mão entre uma mão e outra de uns 25 centímetros. E uma velhinha do meu lado, assim, a velhinha abaixou a cabeça e segurava pra dar risada. E aí, vocês já foram na farmácia comprar comida? Claro, óbvio, né? Claro. Pô, não, claro que não. Claro que sim. Claro que não. Claro que sim. Claro que não. Ah, mas é que é aquela coisa básica, assim, tu chega discreto e vai direto pra atendente mulher. E se o cara, se um atendente homem chega perto de ti, tu diz, ah, desculpa, mas eu prefiro ser atendida por uma mulher, sabe? Tipo, umas coisas assim. Pelo menos pra mim sempre foi assim, tranquilo, porque mulheres são mais discretas, assim, pra atender esse tipo de coisa, né? Eu acho. Deixa eu fazer uma pergunta mais capciosa. Preservativo feminino já usou? Alguma de vocês já usaram? Eu usei uma vez e foi bem estranho, bem estranho. Principalmente pra tirar, é bem, bem ruim assim. Só vejo que o negócio parece um coador de café aquilo lá. Exatamente. Aquela vez que eu falei que a menina fazendo sexo segunda, sexta, durante um mês, chegava no trabalho, cara, acabado, era sexo. Da meia-noite às 3, 4 da manhã, eu acordava às 6 horas pra ir trabalhar. Bom, na primeira semana de boa, na segunda já começou, tá meio pesado, na terceira, pra chegar na quarta semana eu tava imitando a mulher. No trabalho o pessoal, sério, eu te juro que o pessoal chegou, tá tudo bem em casa e tal, tá meio abatido, tá acontecendo alguma coisa, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu falei, não, de boa, de boa. Depois eu voltei com os camaradas, eles ficaram indignados, ficou todo mundo preocupado comigo. Tava dormindo, sexo todo dia. Foi a época que eu comecei a recusar, cara. Falei, não. Cheguei na menina, falei, não, vamos dar um tempinho. Preciso tomar umas vitaminas, comer açaí de manhã, que tá foda. Fica duas horinhas sentado na bacia de gelo. Não, não. Sexo todo dia não vira, cara. Cara, teve uma vez que foi bizarro, cara, porque eu entendi o significado do almoço executivo. Foi assim, eu tava com uma amiga lá, aí na hora de ir embora, peguei o painelzinho lá da garagem. Entrei no carro, olhei pro lado, a menina tava assim, parada do lado do carro, olhando no sentido fora da garagem, branca, o zoião arregalado. O que foi? E a menina saiu pisando duro no chão assim. Seu filho de uma puta, o que é que você tá fazendo aqui? Seu cachorro, eita porra. Que isso, cara? E o cara desesperado, o cara na garagem da frente, assim. Não, não é isso que você tá pensando, não sei o quê. Não é motivo pra tudo isso. Seu cachorro, eu não acredito que você tá fazendo isso. Que isso, cara? Aí depois eu descobri que a gente trombou o pai da mina lá no... E o pior, ele não tava com a mãe dela. Aí, não, a gente só tava numa reunião, não sei o que, eu só tava almoçando. Ah, desgraçado, almoço executivo, né? Sexo! Eu tinha, acho que uns, sei lá, 18 anos, 8, no máximo 10 anos, mas a gente tava lá, que tava jogando bola num campinho lá uma vez, e a bola foi do mato, assim, fui pegar. Peguei a bola, eu com uma revista, era um Manac pornô, cara. Era gigante, mano, porra. E aí, puta, acabou, foi embora, né? O cara tudo, puta, vamos folhar, vamos ver isso aqui. Todo mundo vendo, pegando a rodinha de moleque, passando nas páginas, tá, ficar na minha casa, ficar na minha casa, não sei o que, você tá lá. A gente decidiu que ia ficar... Uma semana cada de cada um. Aí por sorte o chefe pegou o terceiro, não lembro bem. Isso aí quando ficou na minha casa da revista, coloquei assim embaixo da cama. No dia da faxina da minha casa lá, meu, tinha que pegar a supermercada lá e tal. Ela chegou lá, limpou e achou a porra da revista lá na escola. E entre a mão da minha mãe a revista. Quando eu cheguei na escola, minha mãe tava branca, com a revista embaixo do braço. E eu cheguei lá de boa, tudo. E aí, mãe, tudo bem? Tudo bem, não sei o que. Meu pai chegou também. Meu pai a revista. Aí minha mãe me contando isso depois de velho já. Eu entreguei pro seu pai a revista e falou, meu, conversa com ele que tá naquela idade já de saber as coisas. Tá bom. Meu pai me levou pro quarto e falou, ó, vamos conversar aí agora, que agora é sério, isso aqui, acho que lá. Tá bom, fui pro quarto. Meu pai fechou a porta, sentamos na cama, ele abriu a revista. Começou a olhar, pô, bacana isso aqui, bacana também, bacana, bacana. Ó, beleza, pode sair do quarto, finge que eu te dei uma bronca, tá tudo certo. Paizão. Paizaço. Sr. Romerico, suas últimas palavras? Últimas palavras? Todo mundo mais faz sexo mesmo. Todo mundo se foda, né? É um jeito educado de dizer isso. É um jeito mais educado de dizer que quer todo mundo. Foda-se. E nunca me convidem mais pra podcasts, que são viados, que nunca me chamam, já não entendido. É isso aí. Prepara a sua reclamação no Procon e manda pra gente, a gente vai pensar no seu caso. Senhor... Amigo imaginário, fala aí alguma coisa, faça palavras pra fechar o podcast. Eu não tenho culpa de nada disso aqui, colocaram aqui no meio, não sei porquê. Tava só comprando bolinha. Camila? Comemorar, acho que comemorar isso uma vez no ano só deve ser uma tristeza profunda. Vamos tentar ampliar essa data aí pra uma coisa quinzenal, talvez. Semanal era bom. Bruna, últimas palavras, nossa convidada. Então, eu escrevo no podcast. Apaixonados por séries. Apaixonados por séries. Ah, tá. Tá condicionado. É isso. É esse jabá básico. Tá o endereço completo, então? www.apaixonadosporseries.com.br. Ah, obrigada pelo convite, né, gente? Apesar de vocês só me chamarem de amiga da Camila o tempo inteiro, né? Totalmente desconhecida, me chinelharem na entrada. Mas tudo bem, né? É isso aí, faz parte. Isso aí, bem-vindo ao Areva, então, Bruninha. Fique mais tempo com a gente aí. Ah, eu só quero dizer para as pessoas, usem camisinha. É isso. Só isso. E é isso, camada. Faz um podcast aí. Esse aqui foi o nosso de número 69. Máquina do Tempo, né? Máquina do Tempo. Sei lá, cara. Nunca ouvi o podcast do Areva. Cara, eu nunca escutei. Ela nunca nem leu. Ela nada. Nunca nem leu. Nunca acessei nada. Isso. É só esse tipo de pessoa que a gente conversa aqui, gente. Pô, me convidaram e ninguém me mandou link nenhum, como eu ia saber. Você viu? Não, na verdade foi um convite através de um convite. Já tá aí o link pra você e, puta, seja o que Deus quiser agora. Sexo! E é isso então, gente. Valeu pelo papo. Todo mundo aí fazendo muito sexo, muita camisinha. Mundo se foda. Whatever. Eu aprendi. Tão distorcido que é uma sorte ou não ser pervertido. Voltei pra sala, vou ver o jornal. Quem sabe me deixam ver a situação geral. E é eleição, é inflação, corrupção. Como tem ladrão e assassino e terrorista. E a guerra espacial. Socorro! Eu quero sexo! Me dá sexo! Como é que eu fico sem sexo? Puta, não acredito que a gente tinha essa pergunta pra vocês, cara. Que raiva, velho. Puta, eu não acredito. Foi bom pra vocês, mano? Não, foi você. Melhor do que eu imaginava. Foi bem melhor do que eu imaginava. Ah, Camila, foi bom pra você? Foi. De 0 a 10, 11. Aê, quem manda bem ganha bis. Pô, uma pergunta que faltou também, tipo, broxada. Quem já broxou e se as meninas já... Pegaram uma brochada. Qual a tua idade? Qual a idade de vocês? Eu, 25. 29 e nunca aconteceu contigo de brochar. Não, nunca aconteceu comigo, graças a Deus. Ah, conta outra, amiguinho, conta outra. Ah, eu vou ser um cara. Pronto, assim, né? Quá pra ti, fala sério. Ah, a gente pode tirar a prova quando você quiser. Ó, o cara com 22, nunca tem acontecido, é totalmente... Sabe, dá pra entender, assim, faz sentido. Mas o cara com 29, nunca ter conseguido. Bom, desculpa. Ah, tu deve usar o comprimidinho azul. Não, o meu é natural. Manja, amendoim, açaí. Quando a galinha é boa, o pinto cresce, velho. Não tem essa. Ai, que horror. Esse final ficou melhor que o podcast.